Essa tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se amarra. E agora? Tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada. E essa aqui agora? Como é que é? Essa aqui é futebol, futebol, futebol. Essa aqui é futebol, futebol, futebol. Um abraço, meu Deus, tu me está seguindo tudo com a gente. Um abraço pra vocês, obrigado, tudo legal, meu parceiro Alex. Felipe Maria. Do Marquinho também vem osso, obrigado você pelo carinho. A gente vai chegando devagarzinho, vai crescendo o gramado, seguindo Super Ciclope e Prime. Daqui a pouquinho tem o Master DJ Bingo. Então toma DJ Boca daqui a pouquinho. Esse por enquanto vai só aquecendo tudo. DJ! DJ Mauro! Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando. E passando o Clemson, o Lancinho do Grau. A galera da Berta Luz, que também sem peso com a gente. Obrigado, toda a galera. Valeu, valeu! Alô! Bora começando, bora começando, começando, começando. Bora começar, bora começar. E agora? Novo Super Ciclope. Super Ciclope. Eita, garoto! Meu parceiro Mortadela também está do ladinho com a gente. Obrigado, você. Valeu, Mortadela. Obrigado, meu irmão. MC Biel também está do lado, MC. Um abraço. Obrigado, meu irmão. Aqui. Como é que é? Balançando, estremecendo, balançando, estremecendo. Bora começar, bora começar, bora começar. Super Ciclope. E já tá tudo beleza, tudo certinho. O nosso Super Ciclope Prime chega aqui no Arranca Seu Osso. E claro, um abraço muito carinho, essa pessoa que vão chegando com vocês pra curtir de montão essa linda festa que tá só cabeçando o DJ Mauro, só fazendo aquece. Daqui a pouquinho tem mais do DJ Pingo, tem um top do DJ Boca. Toda essa galera pra arrebentar daqui a pouquinho. Claro, assim, a nossa noite das marcantes, o atual, a gente grava começando o atual pra você. Já se ligar de montão, já que assim, daqui a pouquinho, aquela submarcante legal pra você se ligar também. Tamo seguindo, tamo seguindo! DJ Mauro! Alô, ADA, pode jogar a mãozinha pra cima e dá-lhe a tapinha agora, bora! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe a tapinha, dá-lhe a tapinha. Alô, Bruninho. Meu parceiro Bruninho, ADK. ADK, sexto, tá com a gente. Se via sabe, né, meu irmão? Obrigado, você. Eu sou safadão, safadão, safadão. Por quê? Eu sou safadão, safadão, safadão. Só conhecendo o gramado por enquanto, viu, ADK? Eu sou safadão. Júnior Santorini. Bora na pressão, e bora na pressão. Meu patrão Patrick da Mídia também está com a gente. Nosso Via Sabe e Daniel, obrigado você pelo carinho. Valeu, meu irmão. Vamos junto, tamo seguindo. Meu parceiro MC Biel também está aqui com a gente. Aqui. Um abraço pra você, obrigado, meu irmão. DJ Mauro. Vamos junto, vamos junto. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Saiu com o DJ Mauro um dia, já ficou na... Tamo na área. É você. Nera tu que era bandida, saiu com o DJ Mauro um dia, já ficou... Como é que é? Isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. E agora? Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi... Família ADA. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Bora começando, bora começando, começando, começando. O Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou. Tamo na área! RGA DJ Mauro! Como é que é? Bora começando, bora aí doidando, endoidando. Meu parceiro Marcelo também está Brasil com a gente, da família DA. Toda a galera chegando junto com a gente. Meu parceiro Primo Queiro, bora com a gente, Julio Ramonzinho, DK, toda a galera. Um abraço, obrigado você, meu irmão. Sempre. Aqui com a gente. Aqui. Coisa boa. É você. A casa que tremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e a carra é poderosa e E aqui, bingo? Aqui, DJ Mauro! Junto com meu mano dourado. Meu parceiro Paulinho! Obrigado você, Paulinho! Lá do cavalo, Saulo e Sanária! Tamo seguindo, Paulinho! O Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou! Como é que é? O Mauro chegou! Tamo na área! Bora, Rubens, chega pra cá, Rubens! O Mauro chegou, o Mauro chegou, o Mauro chegou! O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu! O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu! Vai pro céu, vai pro céu! Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu! Como é que é agora? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É assim que começou na manhã. A gravação seguindo de voltando pra curtir com a gente aqui no Marrom Cacê. É Chopitel. O nosso Ciclope Prime, tamo seguindo. Traz, traz, Super Ciclope Prime. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel. Que delícia esse vale, toma uva. Que delícia, esse vale dá uma uva. Virou disputa. Pra cima, Mauro, bota pressão, meu DJ. Bora na pressão, e bora na pressão, e doida na pressão, e doida na pressão. Vai doidando na pressão, vai doidando na pressão. Olha em Simeão, DJ Mauro. Tamo seguindo, garoto. Meu parceiro Diazinha, live. O MC Biel, todo mundo junto e misturado aqui do ladinho. Um abraço, obrigado toda a galera. Bora, Paulinho! Paulinho! Bora, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Ó, então solta de novo pra nós brasar. Bota na pressão, bota na pressão, bota, bota na pressão. Diego Revolução. Vem cá! DJ Mauro Júnior Santorini. Grande amigo Lote, também está para ali com a Cisca, Maria do Ninho e a primeira dama. Um abraço, obrigado, Ninho. Sempre. Eita, moleque. Aqui. Vamos nessa. DJ Mauro. Bora seguindo. Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar profundo. A minha DA. Família ADA. Mas ela me fez de boa. Prime. Ela quis terminar, agora se entendeu. Meu parceiro lá do Globo do 14, bem está Brasil, igual a gente. Obrigado você pelo carinho. Ele está por ali. Um abraço do seu brother. DJ Mauro. Com isso, amor. Aqui. Meu senhor, manda um forte abraço, meu parceiro Primo Guina também está com a gente. Obrigado a você, Primo, pelo carinho. Ele companhia do Ramonzinho ADK, toda a graça, chegando junto. Primo Cano ADK de Irituia. Tamo seguindo! DJ Arrepia! Tô com a amiga e foi lá pra casa. Na geladeira pega, catou a bala. Depois de Scott, ela ficou animada. E a nossa gata aberta, a Lusca, também já tá na área. Ela ficou animada. Um abraço aí pra todo mundo, obrigado todo mundo aí. Bora, Marquinho, bora, Marquinho. Marquinho da família ADA. Meu patrão Rubens. Ainda mais que tu tem cara de saber. Da segurança tática, direito e também está Brasília e Gossins, que não arranca ser. Obrigado você. Vamos nessa, Rubens. Aqui. Bora começar, bora começar. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Bora, Ciclope! Não venha me procurar. Como é que é? Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que nega. DJ Mauro. Procura na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta. Meu parceiro Marquinhos, divulgações também está com a gente. Um abraço, obrigado Marquinhos. Coisa boa. Bora endoidando, começando, começando. Bora começar, bora começar. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. E agora? I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Meu parceiro William assim, ó. Liga amanhã do MC Biel, tá todo mundo do ladinho. Obrigado você pelo carinho. E o Márcio Luiz e Pingo também tá na área. Vamos nessa, Márcio! Aí tá todo mundo aí, né, meu irmão? Ao lado esquerdo. DJ Lohan que tá tocando. Alô, Belly! Tamo seguindo DJ Mauro. Bora começando na pressão, começando na pressão. Bora começar Joga a mão Solta o grave. Sente a pressão, tá chegando o tubarão. E todo mundo faz a boca com a mão. Sente a pressão, tá chegando o tubarão. E todo mundo faz a boca com a mão. Sente a pressão, tá seguindo o ciclope, tá seguindo o ciclope, tá seguindo. Beautiful Buddha, I love it, like a fat fat. Olha só aqui, bingo! Beautiful Buddha, I love it, like a fat fat. Como é que é? Motherfucking Dallas, Dona Little, que eu mereço um reconhecimento. Vou me ensinar inglês em forma de agradecimento. Sentou? Thank you, kiko. Thank you, sentou? Thank you, kiko. Thank you, vem Monster Rabba, taca Fairy, Monster Rabba, vem com a Monster Rabba, taca Fairy, Monster Rabba, vem da Big, Big, Big. Alô, Ramonzinho, e você, o primo que não tô na galera? Ai, do ladinho, igualzinho, sem durama. Um abraço, obrigado, meu irmão. Bora começar. Tamo chegando! Super Ciclone. O Prime na área. Prime. Vamos nessa, menino de ar. Como é que é? Vai! DJ! Vai tremendo e faz o M. Olha, MC Biel! Faz o M. Carreta Mega Light. Vai tremendo e faz o M. E o cara? MC Biel! Tá na área! Lidando com a família ADA. Família Decajeto. Chegou pra ostentar. Tô na condição com os psicopatas. Mega Light Flex. Chegando na parada. Tô autenticado. Competência a mil grau. Vem colar com nós. Que aqui tu tem moral. Não quero saber de nada. Tô financiando a carreta Mega Light. DJ Mauro detonando. Mano. MC Biel, BH. Um abraço, irmãozinho. Vamos fazer uma coisa legal hoje. Fica bem, tamo junto. Vai tremendo e faz o M. Carreta Mega Light. Vai tremendo e faz o M. Bora, minha DA. Eu tô endoidando com a família ADA. Família Decajeto. Chegou pra ostentar. Tô na condição com os psicólogos. Você manda força, abraço, parceiro Maxi. Maxi, sabe, sou maneiro com a gente. Obrigado você, Maxi. Ele e o Lili Cabeleireiro. Tô na gravei hoje pra cozinhar o nosso Braille. Um abraço pra você, obrigado, garoto. Carreta Mega Light, DJ Mal. Vamos nessa, Paulinho. Me abandona, covarde. O Marcinho e Juninho que comanda na pressão. Seja onde for, eu tô daquele jeito. Mega Light Flex, o som que tem respeito. Carreta Mega Light, as minas enlouquecem. Fechado com a família, os magnatas da Flex. O show vai começar e a tropa toda treme. O show vai começar e a tropa toda treme. Aqui Vamos tremendo de mansinho. Vamos tremendo de mansinho. É de mansinho, é de mansinho. E tá chegando o aniversário de 5 anos da família DK. Dia 15 de setembro na Toca do Coelho. Com a poderosa turbinada. Um abraço aí pra toda a galera. Parceiro Ramonzinho, ele, o primo Kino, toda a galera com a gente. Aí do ladinho, sim, do Bruma. Um abraço, obrigado você. E essa aqui mais uma do nosso parceiro BC Biel, que tá do lado com a gente. E claro, essa aqui é sucesso total. Vai girando a latinha, vai girando a latinha, vai girando. O Aquino! O bicho vai pegar, vai girando a latinha, vai girando a latinha, vai girando a latinha. E o Kino tá na área. Da família ADK. Vamos chegando, Irituia! Tá na pressão, chama tuas amigas. O camarote nosso e quem comanda é as bandidas. Mandei vai, trai! Agora é o Ramonzinho, o ADK. É firma de patrão, de lei me deu o papo. O nosso bolso é cheio, tipo peixe. E o Paulinho tá abandonando o Zibinho. Vem cá, o cara tem estilo. Chegou com a tropa dele em Iritu e ele é perigo. Seja no cavalo, seja no bascão, seja na turbinada ou no show do Rubrão. Vem pro Bira Saúde, bora ostentar. Aqui em Iritu e aqui comanda é a família ADK. A família ADK, a família ADK. Tá na área, tá na área. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Viu, Miguel? Que beijo não resume em transar. Tá começando tudo! Me conta, dizer que nada em casa. Bora, Barguinho, pelo divulgador oficial, ele Bad Boy, toda a galera com a gente, obrigado todo mundo. A nossa família DA falou que Vini tá com a gente, obrigado mesmo. Um abraço do seu brother. DJ Mauro. Olha o Mortadela. Iago! Olha o Alex. Senta, então sarra. Vai descendo, a bunda dançando. Bora, bora! Luiz de Mansão naquele já tem um bingo! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Max Sound, Max Sound! Meu amor, eu não bebo cerveja, só uísque com Red Bull. Aí é só padrão! Vou começar e de você não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Deixa eu mandar um forte abraço pra galera do Berta Luz aí, vocês. Aqui do Lacinho! Um abraço aí pra vocês, obrigado mesmo pelo carinho, pela presença. E assim a gente vai começando o som do nosso Prime. Prime. Já tá do Lacinho, as coisas boas. Será que você tá na área? Viva do Ana, será que você... Viviane Batidão! Bota na pressão! Bota na pressão! DJ Mauro! Bora começando, Irituia! Arrepia, DJ Mauro! Dali Super Ciclope! Tamo chegando! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Meu parceiro do quilômetro 14, bem saborado com vocês! Um abraço pra você, obrigado, meu braço, tamo junto sempre! Chamando de meu bem. Valeu! É você! Eita, coisa boa! Meu patrão do Suru 4 também está com a gente. Obrigado a você pela vinda. Valeu, tamo sempre, viu? Brincar com meu coração. Mas eu sei, aqui se faz, aqui se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar, me pedindo perdão. Fala pra ela assim, vai, Marquinho. Pode chorar. Pode. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. DJ Mauro. Eu sou manda força, abraço, um parceiro família e sexo aqui do Lazinho. Ele é o Marinho do Biludo. E a primeira dama, mostra, Marinho. Coisa boa. Bora, Fabinho! Vamos no livro, então fala. palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Um abraço, primo Guino. Coração explode pela boca. Ramonzinho Degá é o nome do cara. Rei dos periquitinhos, tá na área esse moleque. Tem que tirar o chapéu. Nosso amor é lindo. Nosso amor é lindo. Ele que faz as meninas passar mal. E todas. Mas o mundo me chama louco. Olha o Marcelo Ney! Um abraço pra você, meu brother! E o Lili Cabeleireiro? Porque contamos estrelas assim. E meu propósito do lojinho. É o galego? Porque tatuamos da época. Bora, Lhote, você também, moleque! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos. Eu chamando a força, abraço toda a nossa família BSC, também está Brasil. Somos nossa imagem. Um abraço aí pra todo mundo, bora Fabinho, bora Fabinho! DJ! DJ Mauro! E agora? Olha meu patrão Paulinho. Esse me mandou lançar mais. Um abraço pra você, que bonito, né galera. É o Miguel, tá aí hoje. Bora Miguel, tamo junto. Sempre. Bora Coquinhado, bora Coquinhado. Bora começando DJ Mauro. Arrepia DJ Mauro. Tamo seguindo. Alô, Mortadela. Minha família, Fabinho. Família BSC. Toda vez que eu chego, eu minha senhorita vem hoje. Olhando de longe, elas tudo louco. Senhorita Franci tá na área. A patroa da BSC tá com a gente. Obrigado a você, senhorita. Senhorita Franci PSC. Toda vez que eu chego, eu fico de canto, assim, no cigarro, olhando de longe. Elas tudo louca, sempre com seu bonde. Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone. Desce o tchan. Meu parceiro Câmbio sozinho, ele sozinho, toda a galera. Meu parceiro Messimia, William também veio hoje, né, William? DJ Paulinho, William Adidas. Filho do DJ Pingo, tá na área. Obrigado você, meu irmão, tamo junto. DJ Paulinho. Aí é pai e filho, né, moleque? Bora! DJ Mauro! Bora, Kino, tamo junto! Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vê sua boca gostosa na mim, sentiu seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na mim, sentiu seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Aí você agora! A nossa família ADA também aqui na frente, obrigado toda a galera. Família ADA. E pra semana tá seguindo o novo Melody da família ADA. E que Maria, o nosso parceiro Bicinho, Biel, Biel também está abraçando com a gente. Obrigado você, Biel, valeu. Tá seguindo novidade, né, Biel? Tô sabendo. É DJ Melody, um exemplo de DJ mulher no Pará. Bora começando, Ninho. Bora endoidar, bora endoidar. Bora começar, bora começar. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, e vai acontecer. Uou! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vamos começando, tudo começando. Vai dar PT, vai dar, vai dar festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Saudeira, tá na área. Ela gosta de doidar. Segue o filme, né, Maxinho? Ela chegou na festa, no clima ostentação. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, é a tal da bandidona. Que coça pro DJ Mauro, que coça pro DJ Mauro, que coça pro DJ Mauro. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. Dia 22 de setembro, no Cício, dois irmãos, na rua. Dona Alegria, Grituia, Rio Rubrão, Águia de Fogo, sucesso total. Fui do baile muito. Bora, Fabinho, bora, Fabinho. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Pra acontecer o que hoje, ADA? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar. E assiste começar, bora começar, bora começar. DJ Mauro. Bora, DK! Tamo seguindo. Fica esperto que o malu tá chegando. Rei da batida, o malu tá. Vamos lá! Pode crer, meu DJ, põe pra mixar. Tá mixando tudo agora, bora! É do meu Pará. Pode copiar, sinto grave da batida. Pode copiar, o Marquinho na batida. Pois a pegada é você quem faz. Meu DJ só pro som, que anima demais. Desce, desce tudo na pegada, na batida. Todo desce, desce tudo na pegada, na batida. Desce, desce tudo na pegada, na batida. Na pegada, na batida. Bora começar, Max Aldi! Olha, meu brother, aqui uma nossa! Tamo seguindo, moleque, sobe na beirada! Daqui a pouquinho, Max, aquele destaque no legal pra você arrebentar de montão, viu, Maril? O homem das marcantes tá na área! Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos. Vi na próxima sexta, primo, que no pra próxima sexta, é isso? É, mãozinho. Lá na Toca do Coelho, aniversário de 5 anos da família ADK de Lituia. Com a poderosa turbinada. Tamo junto, tamo junto. Lá vai ser sucesso. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bora, primo, que no. Bora, primo, que no. Bora, primo, que no. Vai. Meu parceiro Geraldo, PTC. Tá na área. Bora, Geraldo. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até se calar. Tão me culpando, me chamando de safado. Porque eu comi as duas e prometi me adorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, bora começando, bora começando, bora começando, começando, começando. Agora, DJ Maura, solta as marcantes, meu DJ. Vamos relembrar. Bora começar logo com essa aqui, na pressão, bora. DJ Maura. Dança agora. Dança no marrom. Já que é a nossa noite das marcas com a atual, bora misturando tudo agora, bora! Como é que é? Dance agora! Dance de Ipanema! Dance de Ipanema! Dance de Ipanema! Dança, Ramonzinho! Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Liga na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Liga na cidade nova, é muito fácil. Ah, mas da época também tira essa aqui, Marcelo! Prime. parceiro Zabá do Pop de Bem Santa Área. Um abraço, obrigado a você, Jabá. Sinta-se muita vontade, muito abraçado com a gente. Hoje aqui no Marrom Crescer, obrigado a você, mamão, pelo carinho. Valeu! Top do Zé Boca também já tá na área. Daqui a pouquinho pra assumir todas essas emoções. Bora, Maxal. Bora, Maxal, e vai. Bora, Piratudo, Irituia! Alucine você também! Aqui. E a nossa pressão começando aqui no Clube Marrom HC! E já que é barquinho, galera, quer? Toma o barquinho, Titão! A gente começa, a galera vai começar a chegar com a gente! Vem você, Iago, também está morando com a gente! Obrigado a você pelo carinho! Ele, Marquinho! O Mortadelo, o Alex e todo mundo! Bora, Marcelão, você! Amor, não me deixe! Meu império de desejo não deixe! Não me deixe assim, amor, eu te quero. Eu te quero, meu império de desejo. Vem perto de mim. Você é a minha paixão, minha ponte de desejo. É meu bem querer, meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar. É a nossa noite. Nosso Marquinhos com atual começando pra galera seguindo o clube Marrom HC. E a galera vai chegando de montão, coisa boa. Vem correndo me fazer feliz. Bora, Fabinho! Feliz. Amor, não me deixe. Meu império de desejo, não me deixe. Não me deixe. DJ Mauro. Aí, DJ Mauro. Bora chegando, meu Prime! Super Ciclope Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Rabonzinho, hoje... Agora é marcante. Meu parceiro Alex e seu papai do Lajinho. Bora! Aí, doida, tudo, Maxaldi! Bora começando, meu brother! Super! Não tem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Uma época gostosa de se curtir, viu, meu irmão? Essa sim, tô montando e tomar todas. Meu parceiro Alex, ADA e a senhorita Billy. ADA, toda a galera. Eu me vejo com você. Aqui. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Bora relembrar, bora! Alô, galego! Eita, Lote, você também! Meu parceiro Nildo também está por aí com a gente, o rei do taco baixo! Aqui! Eita, moleque! Sempre! Foi isso, amor! Esperando o sinal, você não me... O homem da sofrência, né, meu irmão? Eu vivo sofrendo pelo seu amor. Um dia você vai encontrar um olhar mais forte em emoção. Quando isso acontecer, vou delirar de paixão. Meu patrão Paulinho, da produção do Cavalo Saulo e toda a galera ali com a gente. Obrigado a você, falou Paulinho. Tamo junto, meu brother. Sempre, sempre. Como é que é? Eu já fiz. Aí você. Tudo, mas você não vê. Santo Moreno, me abandona de covarde. Me entregar. Esse moleque domingo passado e doidou cabeção, né, Moreno? DJ Santo Moreno. Demoral sempre. Sempre. Chega pra cá, chega pra cá. O homem das marcas tá por ali. Você não entende. Eu vivo sofrendo pelo seu amor. One, two, three, agora! é pra relembrar tudo agora, é parceiro. Sempre. Tudo que existe em qualidade, esse som, todo negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Lembra de sexta-feira retrasada? Lá do Rei Davi. Sou você, o melhor da noite, mas como ouro negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do GG. Meu parceiro Alex, seu papai do Lajinho. Um abraço, obrigado você, Alex. É só amor. Marquinho Pará, esquema dance, pra dançar e se apaixonar. Chegou, só no povão, começa a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. O nosso manda um forte abraço. O nosso parceiro lá do quilômetro 14 vem estar pra língua, gente. Obrigado por você pelo carinho. Aqui. Um abraço, meu irmão. DJ Mauro. Pra começar, Irituia do Pará. Olha que tá tudo ao vivo. Chama mais do mãe. Vem pro Ciclope, vem, vem, vem! Agora! DJ Mauro! Tamo seguindo só pela beirada, parceiro! O aquecimento já tem você, tem o top do DJ Boca! Meu parceiro, o Liazinho também está presente com vocês! Ele mesmo, esse Biel, tá na área! E aí, MC? Prime! Prime! Meteoro, DJ Júnior vai detonar. Meteoro, meteoro. Boa noite, luarada. Hoje eu vou te encontrar. Ui, essa aqui é da época, né, Bingo? Meteoro. Lembra? Só quero te amar. Essa, o Maxalo lembra muito bem. Vai tocar! Bora, bora, bora! E agora? DJ Mauro. Aí, DJ Mauro! Vamos chegando, Cid! O homem do Fulcine é mal criado. Johnson é consagrado, melhor da região. Família ADA. Tamo junto, tamo junto. Essa manda força, abraço, galera da Beta Lúcia. Aqui do Lajinho Gostinho, obrigado a todo mundo, valeu. Tamo chegando! Olivia Magno. Super Ciclope Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. E o show do nosso Prime na área! Vamos seguindo, vamos seguindo! Quero ver quem me segura no swing louco. Quero ver quem mole e rebola na emboladeira. Quero ver quem bota pra quebrar. Quero ver quem dança balança na suadeira. Olha quem tá dentro, quer ficar. Bad boy, bad boy! O Ian Primeirão do Lajinho, o Iago, o Marquinho, o Alex e o Mortadel, todo mundo! Quero ver você. Um abraço, Marcelo! Quero ver você mexer. Você sem parar. DJ Mauro. nosso Prime chegando! Prime! Amor! Como é que é? Quando eu te encontrei. E a paixão agora? Paixão, nunca imaginei. Amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. Aí você! Hoje eu te amo tanto. É você. E não quero te perder, te perder. Me amarrei no teu carinho. És minha fonte de prazer. Meu parceiro Paulinho, está morando com a gente. Obrigado a você, Paulinho. Valeu! Vai começar aí, Nituio! Lima Neto, pra você ouvir, amar e se apaixonar. Jefferson Moraes, tudo certeza. Raine de Mauro! Vamos agora! Te falo meu nome, você o seu. Pra começar, assim na manhã pra você, chegar consigo a gente. DJ Mauro vai só fazendo aquela, daqui a pouquinho tem mais do DJ Pingo. Então toma DJ Boca daqui a pouquinho. O que prefere fazer? Prefiro você aqui. Balada ao parque, você escolhe. E agora? Eu vou lá, eu vou lá. Te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá, eu vou lá. Meu parceiro Miguel também está pra aí, né, Paulinho? Um abraço, obrigado, Miguel, valeu! E agora! Vai chegando perto de mim. E quando faltar um centímetro, deixa o sol. Deixa rolar, deixa. E deixa rolar, deixa. É você. Deixa durar, deixa. E deixa o beijo falar, deixa. Deixa tudo durar. Eu acho que é o Miroca, JMC6. Um abraço pra você, obrigado Miroca, valeu. E tá aqui. Aqui. Eu disse vamos por partes. Eu te falo meu nome, você o seu. Mas que prazer te conhecer. E fala mais de você. E o que prefere fazer? Balada ao parque, você escolhe. Eita coisa boa. Eu vou. E já começa, ela começa a chegar junto com a gente, começa a dançar. Aí se torna uma festa muito bonita, realmente. Tô te falando, Pingo. É verdade. Vamos junto. Sempre. Como é que é? E vai chegando perto de mim. E quando faltar o... Olha o Paulinho nessa. Olhos, deixa rolar. Deixa. Deixa o beijo durar. Deixa. E deixa rolar. Deixa o beijo durar. E vai chegando perto de mim. Cadê o Fabinho Sexy? Quando faltar um centímetro. Bora, Sexy! Fecha os olhos. Cadê o Biludo? Bora, Biludo, obrigado você pelo carinho. Vem, meu irmão, sempre, sempre. Deixa durar. A nossa família PS segue do Agir, obrigado vocês. Deixa. Olha a senhorita feiosa. Bora, Francinha. Fabinho Sexy. Soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Fala agora. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Buraquino! Cadê o Ramonzinho? Foi embora. Vim na área. A nossa amiga Edna, ela e o Patrick da mídia. Lá do Rio de Janeiro, via WhatsApp com a gente. Obrigado a você, valeu, Edna. Só faltou vocês aqui, viu? Aí ficava bom demais. Aqui. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero. Meu parceiro MC Miel está também do nosso ladinho. Mas o problema é seu. Minha mania do lançamento do novo Melodinho do Mirassauro, não é isso? Eu já fiquei sabendo. Foi isso, boa. Trouxe a minha. Que vai me matar. Olha a canela, Pingo. Imagine se ele soubesse. que eu faço contigo quando faço amor. E eu? Eu te faço de laranjinha e show. Você todinha e você gostou. Agora imagina aí. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Bora, Patrick! Você é a Edna, moleque! Via WhatsApp, obrigado você pelo carinho, tamo junto sempre. Ah, você aqui, quero ver aqui. Demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou te amando e quero só você. É nova geração, né, moleque? Demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou então eu compro te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido. Próxima sexta-feira, o aniversário da família DK de Liduia. Lá na Toca do Coelho. Fiquei sabendo quem era da Zé. Poderosa turbinada, tamo junto, você viu, Keno? Sempre. Você. É você. Cadê esse covarde? Faço amor. Eu te faço de laranjinha e show. Você todinha e você gostou. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Você todinha e você gostou. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô voltando agora. O táxi te buscar pra reconciliar. E a gente apaziguar. Aqui, aqui, naquele mesmo bar. Deixa eu. Bora, minuto, você, Eliseu, toda a galera. A PSC com a gente, obrigado você, viu, Boninho? Tamo junto, parceiro! Bora, menina de aço, menina moral sempre. Aqui estou, no mesmo lugar e sempre. Tomando todas, tentando não lembrar das... E aí, Fabinho? Vamos botar no 14, Fabinho Xerox. E o sorriso, e o terceiro. E as lembranças da gente fazendo amor. O nosso parceiro, Sabado Pop, tá por ali. Um abraço, obrigado, Zabó. Esse é o patrão, meu irmão. Ele já tá na área. Bora, piloto! Um abraço, piloto, valeu! O táxi te buscar. O menino doce semana passada, piloto. Pra gente apaz. Que abandonasse. Eu vou pedir pro garçom, cadê o Jabá aí, Tobi? Obrigado a você pelo carinho, meu irmão. Sempre, sempre. Sinta-se muito abraçado, muita vontade. Gostei de ligar aí toda a galera aí. Valeu, meu brother. Sucesso. DJ Mauro. Obrigado, Jabá. Valeu. O homem do pop tá na área. Coisa boa. Aquele mesmo bar. Aquele mesmo bar. Olha essa aqui, Jabá. Esse é o hino do bingo, o dono do bar, né, bingo? Como é que é? O dono do bar já tá quase fechando. Meus amigos já foram embora. E eu aqui, contando os melhores. Renatinho, fumaça. Meu Deus, só assim meu coração volta a bater tranquilo. Daqui a pouquinho. Toca. Prepara aí, viu, bingo? Não desejo pra ninguém. Já te começa. Vai nem esquecer, eu não consigo. Bora, Moreno! Abandono. Já virou rotina eu ligar. Vai você agora. Ligar, não me atende. Yeah. Eu me acabo de beber. DJ Mauro. A sua mensagem ela não responde. Eu me acabo de beber. Quando eu ligar, não me atende. Moreno, se acaba. Ei, moleque. Bora, Ramonzinho! Eu me acabo de beber. E aí, Bressan, como é que é? Eu me descobre a cerveja do Brasil, Sérgio Serão do Cuecas. Oi, Fiodanto! Bora dançando, bora ali, bora dançar! O homem da sofrência tá por ali. Pra você acreditar que eu Galego Promoter da época, sem dúvida nenhuma. Obrigado a você pelo ganho, Max Saldi. E o Lili Cabeleireiro também veio, ouça. Bora, seu amigo, ouça o Cidengo. Foi difícil pra você acreditar que eu sou... Quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama. Por isso que... Vibração, como é que é? Amor, sou esse cara que você... Covarde. Sou problemático e um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor, sou esse cara que você está vendo. E a senhorita? Sou problemático e um... A mulher do caqueado tá na área hoje, né, mano? Mas você sabe que eu sou foda na cama. Marquinho da família ADA. Tamo junto, meu parceiro. O Alex também, boy. O Iago, todo mundo junto, misturado. E o Marcelo também, todo mundo veio hoje. Valeu, Brilha ADA. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático e um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático e um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama. Alô, Miguel! Miguel das Praias, Toninha Toróis. O Adila Safadão, Vila Bodegão. Se limpa! Um abraço, um beijo, corre! Também sai com a gente. Obrigado a você pelo carinho. Já curtiu nosso braile. Valeu, meu brother! Meu vereador. Tamo junto, tamo junto! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz. Autêntico Scott, né, moleque? Obrigado a você, viu, EG? Que deu errado, deixa eu te... É o homem do uísque? Cadê o cara? Cineminha, meus amigos na balada. Eu tomo sorvete e eles bebendo cachaça. Galera da Metalúrgica, obrigado a você, seu pelo carinho! Sobre essa BSC! Fica tudo que com coração. E agora? Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Meu parceiro Ítalo da Bicada, tá na área! Abre essa aí, Ítalo! Bora, bebê! Vamos mandar um forte abraço ao nosso grande amigo Sabado Pop, também está por ali. Um abraço, obrigado, Sabado. Aqui. É você, meu brother. É você. Eu ligo por aí toda a galera hoje, né, Sabado? Um abraço, bebão, valeu. DJ Mauro. Os amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, bora, Paulinho, bora, Paulinho. E o Miguel? É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Tô voltando, Miguel. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê. Que eu tô solteiro de novo. A Barquinho. Bora, Patrick, bora, Patricoso, você também, a Égina, lá do Rio de Janeiro. E o WhatsApp, igual assim, coisa boa. Volta aqui, volta aqui. Estamos seguindo juntinho. Me diz uma coisa, você tentou. Olha o Williamzinho. Ele, o MC Biel, tá todo mundo. Aqui. Beba devagar, viu, Biel? Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, bebe mais, mano. O nosso amigo Calil também está por ali com a gente. Obrigado a você pelo carinho. Vamos nessa, Calil. E agora? Ela só quer, só pensar em beijar. E ela só quer, só pensa em dançar. Ela quer barrear. Aqui. Independente, curte a vida livremente. Bora, Ramonzinho. Ela só quer, só pensar em beijar. Ela só quer, só pensar em beijar. E ela quer barrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela... Um dos nossos divulgadores é vindo, sim, do Bruma. Bad Boy da família ADA. Ele tá na área sem dúvida, obrigado a você, meu irmão. Olha o Marquinho, meu patrão. Pai do Alex. Ela desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Beba mais, beba devagar, menina. Beba devagar, beba, beba. Beba mais, beba devagar, menina. Beba. Olha aqui, beba mais, beba devagar, beba mais. Eu sou Mano Forte, abraço, Fabinho Sexy, ele, o Bilundo, o Lizel, tá ligado, Fubinha PSC e a senhorita! Senhorita Franci PSC. Sucesso, nosso amigo Mano Walter. Bora, senhorita. Vaqueiro diferente, Mano Walter. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer farrear, ela ainda quer. E o Patrick? Deixa a vida livremente. Ela só quer, Patrick, ouço. Só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Aí. Ela quer farrear, ela Cristina gosta, como é que é? Vai. Ela não resiste ao som grato. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Pede o juízo, mas o copo tá na mão. Ela não resiste ao som grato de um paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Ela pede o juízo, meu amigo Elson. Olha, Patrick, você! Olha que é todo veladinho, basta de pico, lembra do cara? Menina, esse de engraçado mesmo. Mais, devagar, menina, viva mais. Olha que viva mais, viva devagar, menina, viva. Viva mais, viva devagar, menina, viva. Viva mais, viva devagar, menina, viva. Mais. Vamos nessa, Max Zaldi! Alô, DJ Mauro. Fala aí, meu brother, como é que é? Tá na hora da sofrência. Então manda a primeira aí, meu DJ. Começar com essa aqui na manhã, bora. Só pra quem veio apaixonado, quem veio feliz da vida, hoje pra festa aqui no Marrom Gassê, hoje. E assim a gente vai começando pra galera, só na manhã pra você. E agora? Se eu aceitar. O quê? Essas flores que você mandou. Não pense que já vou lhe perdoar. Usa isso, usa gata, usa lambriguidinho. E bora dançar na mana agora, bora. Vão faltar. Eu aceitar. Fala o quê? Essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer. As lágrimas que derramei. Alô, Liazinho! Flores não sabem amar. Pai e filho, né, William? Olha o Márcio, daqui a pouquinho. Flores não vão perdoar. Será que vai puxar pro pai, meu irmão, pelo amor de Deus? Flores não sabem amar. Será, William? Flores não sabem. Meu irmão, pelo amor de Deus. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Manda 007. Ele vai estar macetando aí, né, William? Os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteiro. Olha a putaria. Te amei e a mais ninguém. Bora decar, bora decar. Coração machucado. Alô, Samar! Desacredita. E Zabado Pop é o nome do cara. Tá bom, amigo, assim, obrigado a você, meu irmão, valeu. Essas flores que você mandou. Bora, Paulinho. Não pense. Tamo junto sempre, viu, Marinho? Uma lua e um bom champanhe vão faltar seu aceito. Manda 007. E agora? Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. E aí, Patrick ADA? Patrick ADA. Se adiantou alguma coisa. Ele é a Edna, só de boa hoje, né, Edna? Curar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Olha esse moleque. Aqui. Gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Bora, sexy! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou. Então você é um homem, né, sexy? Coisa boa! Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se. Aí, galego da época. Galego Promoter, esse tem moral nas aparelhagens. Sem dúvida nenhuma! Eu era. Cadê o Nil? Manda 007. vem, DJ Mauro! DJ Mauro. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. E agora? Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Assim que eu faço. Uma gelada, lembrou da minha coberta. A nossa galera da Beta Lúcia aqui do Lajinha, obrigado todo mundo, valeu. Eu era. Uba! Você se lembra que a gente se foi isso, boa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Já já tem o Master DJ Bingo. Vamos nessa, Bingo! E se juntar? Como é que é? Todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Bora, primo Guino, bora! Nem a metade do que eu sinto aqui. Assim, puleiro! Tenta somar. E aí, Netão? E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Aí você, Pingo! Cê tá duvidando de quê? Aqui. Se ainda não tá bom, diz. Se falta alguma coisa pra você, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota. O nosso amigo Luan Santana também está por ali com a gente. Obrigado a você, Luanzinho. Não é o cantor, mas é o Luan Santana de Lituânia. Um abraço, obrigado a você. Aqui. Coisa boa. É você. Os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu. Meu DJ Will Bressão! Vamos lá, Bressão! 007. E a Modone. Sempre. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados. E aí, Alex? Já conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. Deixa eu mandar um forte abraço, nosso grande amigo Lhote está por ali, Gozinhos. Vini companhia da sua primeira dama. Obrigado você, Lhote, pelo carinho. Foi isso, amor, viu, patrão? Primeiro o meu amor, depois o resto, entendeu? E a primeira dama aí do lado, outro, né, meu irmão? Sai na janela pra ver. DJ Mauro! Tamo chegando! Que bom te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tivesse, vai ter. Já já tem um bingo! Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. Outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois. Meu parceiro Paulo Vitor, meu primo, está abraçando com a gente. Obrigado a você pelo carinho. Vamos nessa, Paulinho. Um milhão de vez, seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão de bens, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho realizado.